pátria amada, Brasil dos sonhos meus, dirige ao teu destino a mão do eterno Deus, que brilhe em teu caminho a refulgente luz do amor e da verdade, da glória de Jesus. Que o Pai dirija e guarde a vida nacional, nos livre de perigos, pecado e todo mal. A quantos que governam, conceda seu favor e guie em paz o povo nas sendas do amor. Jesus, proteja sempre o povo do Brasil e sobre a nossa terra derrame bênçãos mil. A gratidão.